Aliança Alterna Salvador. Confirmando quantos a bordo? 128. Beleza, Itaxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 186, milha 13, boa viagem. 13, pátio Índia, ponto espera 186, obrigado. Índia Mike Alpha informa o tráfego 12 horas 5 milhas rumo sul, mantendo mil pés. Voo 648, no solo 59, livre à direita, estimando solo 121, decimal 9. 219, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 648, livrando a 50. O 648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 648. Oxené 6142, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 110 graus com 11 nós. Além da cola, Oxené 6142. Toca, Piscina Vista, 6326. Oxené 6326, completo sinal, Sami Torre, 118, decimal meio. 6326. Mais Eco Delta, frequência livre. Salvador, 6326. Chanel 6326, continua aproximação, reporte marcado externo, baixado, travado, vento é 120 graus com 10 nós, ajuste no 0 no 3. Gente, eu posso lá. Alfa Vito Juliette, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Juliette, portão 2. Juliette pro 2, pro 643. Gente, o Chanel 63, 2000, continua a aproximação, guardando pista livre. Gente. Chanel 6326, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, 6326. 25. 25, 3325, obrigado. Continuar 6142, decolada aos 1802, chame o controle agora em 119, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. 6142. Vai pra casa, Modestinho. Alô, Oceania 6142, decolou na Puca, Aracaju, na sua escuta. Oceania 6142, contato radar, suba para níveis de voo 350, sai da Puca. 350, Puca, 6142. Oceania 6326, no solo Zuno 805, livre à direita, chamando solo 121, decimal 9. 6219, Oceania 6326. É 1326, táxi via Alfa, reporte na chave de gente. Patrulha 065, Campinas, aguarde a cópia, ajuste no 013. Nael. Projeto Juliette, Sammy Torre, 198, decimal 6. Chamando Torre, 198, decimal 6, Alfa, Vitor Juliette. Oceania 326. 326, agora ataque à sua esquerda, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, Oceania 326. Gente, alvo Vitor Juliette, ajuste no 03, tem condição de fazer uma conta básica para o final da 7? Copiou, Alfa Vitor Juliette? Alfa Paris. Inza mais Alfa, reporte na rotatória. Vai na rotatória. Tem condições de reduzir para 1009? Não, Índia Mike Alpha, não tá certo. Tem condições de reduzir para 1009, Índia Mike Alpha? Negativo. Reduza para 1009, Sam Torre 18 decimal 6, informe que é o número 2 para pouso na pista 17. Número 2 para 17, certo. Oceaneme 142, Sam Recife 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. 2545, 2685, Oceaneme 142. Da rotatória? A 1.200 pés, reporte a final de 3 milhas, Índia Mike Alpha, reduzindo para 90 nós. O Mike Alpha já está na vertical da rotatória, agora 6 milhas na final da 1.7. Excelente, Índia Mike Alpha, faça um 360 pela esquerda para evitar pouso simultâneo, Índia Mike Alpha, reporte para reingresso na 1.7, na final da 1.7. Certo, o Mike Alpha está até deslogo o traço. Certo, para evitar o pouso simultâneo, faça um 360 pela esquerda. Tá certo, mano. 360 esquerda. Torre Salvador, Alvo de 500, Vigilante, Alvo 7. Sente, Alvo de Leste, avistado, autorizado o pouso da pista 197, vento de 120 graus, com 0 nós. Livre 2, Alvo de 6 milhas. Confirme, Índia Mike Alpha. 6 milhas na final da 1.7. Gente, o time de aproximação é após 3 milhas, Índia Mike Alpha. Eu para 3 milhas. Alfa Victor Juliette, Solo Zona 3, autoridade backtrack, aposta quebrada pista. O Alfa Victor Juliette agilizando a medida possível, tem um Charlie 310 já na final da 1.7. Oceaneme 6314, standpoint level 050, Mari arrival. 050, Mari, thank you, Oceaneme 6314. Oceaneme 6314, fly heading Itapi, position. Ready, stop, thank you. Thank you, Vitor Juliette. Mike Alpha, autorizado pouso pista 7, vento 20 graus, com 0 nós. Pouso, baixou, travou, e é Mike Alpha. E Mike Alpha, na Delta Lima. Azul 4462, dispara nível de voo 060, chegada a Mari. Lima Delta Lima, está em posição? Ninguém mais quer passar o Zuno 5, atualizado o PAT 5, livre frequência, boa tarde. Carote Sapuã. O azul tá 4065, tá pronto, top, hein? Aguarde só um minuto, por favor. Salvador, recebe o PUC 5241. No trip, prossiga. Boa tarde, informação Tango, autorização para Monte Claros, comprar plano de voo, o 5241. Frente, só um instante a cópia, o ajuste no 013 do 5241. Deixa eu ter a saída prevista, por gentileza. Dael. Salvador, trip 5627, informação Tango. Trip 5627, prossiga. Autorização Aracaju, nível 1.0. Cruzeiro 65, autorizado Campinas, 1360, coisa 16. Pista 10, curva direita, saída da Elo e da Bridge. Controle 119.35, transponder 5412, o azul 406. Direita após, chame pronto, portão 8. Eu posso estar rota direto? Preciso coordenar a saída da remota? Ciente. Obrigado. Boa tarde, eu vou 1396, passando 2.0 para 150, passando. 1396, dispara nível de voo 070, via chegada mar. 070, na chegada mar. Você na 6314, desce para 3000 pés, que é Gama 013. Você na 6314, descende to 3000 feet, grenade to 1013. Ok, down 3003, you're old, 10-6314, thank you. Monte Claros, nível 200, na rota direta, pista 10, curva à direita, saída à boa, transição Elefa, após Elefa, direto, destino, controle 119.35 e o transponder 5441, o trip 5241. Monte Claros, 200, tem falado a 10, curva à direita, arbor, Elefa, transição 119.35, transponder 5441, trip 5241. Correto, no pátio 3, time pronto, 5241. Agora pronto. Roma 396, despara nível de voo 060. Continua a descida, 060, voo no 396. Oceana 6314, descend to 2000 feet, QNH 1013, after please the last final bus service. Okay, we clear for LS, 10,000 feet. Azul 4462, dispara 3000 pés, QNH 013. Confirmando quantos a bordo? Livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612 a 1013, é uma boa viagem. Trip 5627, cópia. Top. Aracaju no 90, Golf 677, pistão ao zero, curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 119.35, transponda 5462, do trip 5627. 190 autorizado, Golf 677, decola saída PUCA, controle 119.35, acima 5462, do trip 5627. Esquerda, poste, me pronto, pátio 3, do trip 5627. TAM 3192, desce para nível de voo 070, via chegada Mari. Para 070, via Mari. Ok. Lima Delta Lima, confirma a altitude. Lima Delta Lima, autorizado direto buraquinho. Salvador, bom dia. Oxalé 6321, informação uniforme. 6321 no Brasília, guarda cópia 1013. Autorizado direto buraquinho, Lima Delta Lima. Adogo. Azul 4462, desce para 2000 pés, QNH 1013, autorizado sinal LS, reduz a velocidade para 1909. Lima Delta Lima, irá pousar em Buraquinho? Azul, quadrado 65, autorizado alinhar, decolar pista no zero, vento 30 graus com 0 nós. Oceana 6314, contact tower, frequency 118, decimal 6. Comandante, eu consigo, thank you. Pesado, trip, chame táxi, 5241. Oceana 6321, cópia. Brasília, 6321. Brasília, 320, Brasilou 97. Pista 10, curva à direita, saída boa, transição elétrica. Controle 119, decimal 35 e o transpondo é o 5452, Oceana 6321. Brasília, nível 320, Brasilou 97, pista 10, curva à direita, arbora elétrica, 1935 motores, 5452 transponder, está na remota 13 aqui. Cliente, chame pronto para puxa e acionamento. Vou chamar. 0120, Romeu está bravo. Cliente, mantém as condições visuais, reporte visual com o local de pouso. Bravo. Olhe. Zero no 3. Para 3 mil pés, ajustado no 0113 do gol 1396. Oceanet 6314, clear to land 1810, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land 10. Autorizada a aproximação para o Gol 1396. Gol 1396, desce para 2000 pés, que negar no 0113, autorizado na ilência, porte estabilizado. Entrando 396 para 2000, ajustado padrão, informará estabilizado. Azul 4065, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, gente. 5491, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 125. Esquerda 125, 5491. Mike Eco Delta mantém as condições visuais, reporte para descida na proa para Sapuã.